119, décima 8, poderia confirmar pessoas a bordo? Transponder 5474. Luiz, também. Como meu pé esquerdo é Xerra, ponte fora do bar. Eu chamei para o táxi Papa Tango Mike Echo X-Ray. Voando 290 com colete final de torre 1995. Receptor 290. Bono 260, bom dia, tráfego avistado, com de aproximação, aguardando pista livre. O ajuste 90, 16. DCF 04, para a chegada Bonf, vindo por hoje Bonf, quando é ideal, desça para 50. Do 704, copiou o controle? Negativo. Para a chegada Bonf, vou indo para o Ed Bonf, quando na ideal, desce para o 050. Próximo. 0, vento 110 graus, no 2 nós. Obrigado, reposto. Tango Bravo Luiz, que forma tráfego 11 horas, 1 ou 2 milhas, mantendo no 1500 pés, rumo ao Nordeste. Tango Romeo Mike Eco Kilo, forma tráfego nessa posição de 12 horas, 1 ou 0 milhas, mantendo 1 ou 1000 pés, rumo Oeste. Reporte para descida e outra vez o parque de 2. equipamento, Papa Romeo Mike, Eco Kilo. Equipamento. Gente, graças. Massa para seguir sem chamar de alerta, chama centro Recife, 12545, alterna 13325. Uno 260 no solo 06, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 1-9-1-9-260. Uno 940, confirma? Negativo, vou 9250, 9250. Gol 9250, senhora de identificação, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 050. Gol Mari, Salvador, gol 1260. 260, Alfa, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para o 8, gol 1260. Descida para 510, posto através do parque de produção. Vai, que eu tô lá. No Bravo que o uísque e frequência livre. O Mike Echo X-Ray, reporte no ponto de espera da OES, com ajuste 1015. Mike, é com quilo, tá? Através do Pitua Show, o que acontece? Sim, se chame Torre 1-1-8-9-5. Torre é o Papa Romeu, Mike, é com quilo? Mike, é com quilo, ajuste 1-0-9-5, vento 1-1-0 graus, 1-2-9, reporte no farol de Itapuã. Mike, é com quilo, reporta. Aqui é a Crocsway, é autorizado ingressando 7, reporte alinhado e pronto. Salvador, Papatango, não vem direito mais para regresso. O Mike Eco Kilo dá presente autorizado para a final do cruzamento da final 1-0-2-8. Reporte para o cruzamento da mesma. O Kilo autorizado para o cruzamento da final 1-0. Direct Mike, reporte no farol de Itapuã. Confirmando o nome do Direct Mike. Regressou de Aracruz, vai prosseguir agora para o da de Paripe, o astronauta Guarano 2000, o novo Brasileiro. Sim, chama 1500 para a escuro do Veracruz, reportando através do parque de Coição, reportando através de Paripe. Reportando através de Paripe, de Veracruz, o novo Brasileiro. Cidade Léo, 060, 10 de cola, direita, coral, controle. 1-2-0, correção. Controle 8-19-8, aciona 0-2-6-6. Firma, 1-7. Quilo que é Bexer, confirme. Você está acionado 5-4-4-5 como transponder? Todos corretos, 4 a bordo, confirmando. Quebec Serra informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, mantendo 1.500 pés. Segura a cabeceira 97, aguardando autorização para decolar. Estou aguardando a autorização do mesmo, então só aguarde a autorização para aproximar para a cabeceira. Mike, é com aquilo. Enche, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no meio. Para 4.000 pés, o portão do estacionamento. Enche. 9250, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 5. 1-1-0 graus, 1-3-9, livre decolagem da cabeceira 1-7. 1 quilo, livre para pouso na cabeceira da 1-7. Mike Echo X-ray decolado 1-5, chame controle em 1-1-9-8. 1-9-8, Mike Echo X-ray. Controle, Papatango, Mike Echo X-ray. Firme. Patango, Mike, Eco, X-Ray. Papa Tango, Mike Echo, X-Ray, contato radando a decolagem, saída coral, subo para 100. Para 100. Pode informar o quarto transponder, é o 5474? Afirmo. Mike Echo, X-Ray, certo. Aqui é com aquilo no solo, azul no meio, estacionar frequência livre. Quilo Quebec Serra já avisou com tráfego à sua frente. Controle Salvador, bom dia, Trip 5220. Trip 5220, bom dia, vou indo para o Edmari para a Cheia da Mari, desça para o 050. Para o 050, Cheia da Mari. A gente foi na prova rotatória após quando visual com campo. Papatango 93, mais que através de Paris e visual com campo. Quer que está visual com tráfego, mantendo no 1500 pés? Visual com tráfego. Estabilizado LF, gol 9250. Sim, de complexo final, chame Torre 1895. Torre 295 até. Controle o Mike Echo aqui. Prossiga. Sim, te aguardo de coordenação. Salvador, boa tarde, gol 9250, bom dia, melhor, 9250, final ILS. Gol 9250, bom dia, tráfego avistado, cheque trem livre pouso no zero, vento 100 graus, 13 nós, o ajuste 0015. Livre pouso, 1015, baixado checado, 9250. Excel, Espera para ingresso no circuito, chame torre 11895. Salvador, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, o ajuste 1095, vento 100 graus, 14 nós, reposte final de 3 milhas da 17. Passará, só de aqui. Passando na venderia aqui, Mike, faça um 360 pela direita para ingresso no circuito. O ajuste na 095, reporte no ponto de espera da Papá. Corrigindo 360 com curva pela esquerda. 360 pela esquerda, na venderia aqui, Mike. Centro de Mari, 3520, mantendo chegada. 220. Vai que serra a torre. Quilo Quebec serra a torre. Prossiga, senhora, não escuta. Após o pouso, o senhor irá manter o táxi em frente, temos no, na Papá, temos uma aeronave aguardando para ingresso na 17. Frente. Ok, ciente. Voltando na venderia aqui, Mike, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, novembro Yankee Mike. Contratando novembro Yankee Mike, visual com o campo. Novembro Yankee Mike, ajuste na 015, vento 100 graus, 139, segundo para pouso na pista 17. Segue final, número 2 para pouso, novembro Brick Neck. Voo 9250 no solo aos 23, viga direito, chame solo em 121 decimal 9. 3195, voo 9250. 1219, frequência do solo, gol 9250. 219, voo 9250. Volta. Solo Salvador, voo 9250, livro não se escuta. 9250, Alfa e Juliette, até 11. Alfa e Juliette, até 11, 9250. 3895, bom dia, pronto, cópia. Bom dia, prossiga, 3895. Autorizado, Guarulhos, 340, via Pesulo 10, brilha, Pesulo 16, após isso, conforme rota do plano, decola 10, rua direita, saída da EL, Leda, após Leda, vou direto, bridge, controle 120. Correção, controle em 119, decimal 8, e o transponder 5520. 3895 para Guarulhos, nível 340 via Ampezulu 10, bridge Ampezulu 16. Decola da 10 e curva direita, subida da EL, transição Leda, após Leda, direto bridge, controle 1198, transponder 5520, posição 3. Correto, na 3, reporte pronto. 3, 2, 4. Primeiro Alfa, qual é o setor do voo? Seguinte, minuto, cópia. Aero 2704, cruzando 4500, bom. 25. 4, meio dia. Sim. Tem 4 mil países, destino 095. 0-1. Novembro é demais, reposto na curva da 1-7. Passará na curva da 1-7, novembro é demais. Era 204, estamos em busca de 3.500 na liberação da placa. 0704, desistir 2 mil países, gestão 05. 2 mil países, gestão 204. Gumbo 260, da informação mais, autorização para Força, para Recife, na posição 8. Gente, informação Mike, confere agora a cópia. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização, 90 mais. Brianque, Mike, tráfego avistado, livre pouso 97, vento 110 graus, 90 nós. Pouso autorizado, que o tratado será 97, 90 nós. Claro, TGL Valença, decola 17, direita, cheme o pé. Controle 19-8, aciona 0171. Correto, 2 a bordo, qual pátio? Pátio 4, chame torre, 1895, acionamento, táxi, decolagem. Solo Salvador, são 3191, ciente da Mike, cópia Galeão. 3191 na segundo, informação Mike, confere. Olha lá. 1260, cópia. Prossiga. Recife 370 autorizado, decola 10, esquerda por Caracaju, controle 12, controle em 119, decimal 80, transponder 5511. 370 Recife por Caracaju, 198, 5511 no transponder 260. 260, correção, o nível 39 e aerovia previsto 58. 39 previsto 58, no 260, tá bom? 260, correto, reporte pronto. Passando. 3191, cópia. Trip 5220, desça para 2 mil pés, ajuste na 05, atrizado LS, reporte estabilizado. Sinal papá, acessar na frequência livre. Olhe 19-8 e trans.